francês conhece bastante, né? Foi campeão, pentacampeão, hexacampeão, hexa, né? Hexacampeão no Lyon. Ô, Caçapa, eu perguntava, o Caçapa, o Saint-Étienne tem dinheiro para tirar o Diego Tardelli do Atlético, Caçapa? Eles agora venderam o atacante deles para o Lyon, acredito, 15 milhões de euros. É, uma proposta então de 15 milhões. Isso aí é o cara tá pedindo o Tardelli. Será que eles gastariam a grana toda então no Tardelli? Aí eu já não sei, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, Caçapa, dos últimos tempos, porque até é importante você falar dos últimos meses, né? Dos últimos tempos é duro, hein? Dos últimos meses, porque o pessoal fica naquela dúvida ainda. Apesar da maioria absoluta aqui na comunidade querer a sua contratação, às vezes um ou outro coloca aqui, olha, não sei, Caçapa teve lesões seguidas nos últimos anos, não esteve jogando. Como é que foi a temporada lá? A gente sabe que o time não foi bem. Mas isso muitas vezes não depende, o jogador pode se destacar e o time não ir bem, ser rebaixado, como foi no caso do Newcastle. Mas no seu caso, o que aconteceu lá que você acabou não jogando tão em sequência assim? Infelizmente, tive algumas lesões que me atrapalharam a dar uma sequência no campeonato. Eu até comecei o ano, ia começar o ano como titular, fazendo o primeiro jogo contra o Manchester United. Mas na sexta-feira, no apronto, eu me machuquei. O adutor, e aí fiquei um tempo para recuperar, depois voltei, o time já estava numa sequência melhor do que eu, o treinador resolveu deixar o mesmo time, depois tive outras oportunidades de fazer outros jogos, quando entrei, joguei, mostrei, dei o meu melhor, mas às vezes as coisas não dependem só do jogador, elas dependem muito também do treinador, né? Então, e lá na Inglaterra tem muito que eles preferem o jogador mais alto. E eu não sou um gigante. Tem quantos metros? Eu tenho 1,79 a realidade. O negócio é a impulsão, né? Isso, então eles preferem um jogador mais alto. E aí eles deram sequência nos dois zagueiros mais altos que a gente tinha. E já chegando quase no final da temporada, e aí eu também tive uma outra oportunidade, fiz o jogo, mas depois também quebraram a minha sequência de novo. E aí, como meu contrato já ia terminar em junho, eu tava com uma lesão no joelho, eu resolvi ficar tratando do joelho para voltar, para estar 100% no novo clube.